bem-vindo aqui e em nosso coração toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Graça e paz a todos os ouvintes da Resgate Net. Aqui quem fala é Lívia Rocha, falo de Minas Gerais. Muito prazer estar com vocês essa noite. Que Deus possa abençoar cada ouvinte que está ouvindo essa rádio através do aplicativo, através do WhatsApp, né? Que está ouvindo também através do Facebook, do Instagram ou até mesmo pelos blogs, né? E para a galerinha aqui do chat da Resgate Net, que Deus possa abençoar cada um de vocês, colocando suas mãos misericordiosas, cobrindo vocês, livrando realmente de todo o mal. E que esta noite nós possamos estar juntos, né, nessa programação para honra e glória do Senhor Jesus, com o programa Maranata, né? Quero dar uma ótima noite a vocês que estão aqui no chat, né? Vou fazendo uma visita aqui no chat para saber quem está presente, né? Para cumprimentar vocês, quero dar uma ótima noite para a Zoraide. Zozô, uma ótima noite para você, minha linda. Que Deus possa te abençoar. Uma ótima noite para o Rafael Marques, para o Daniel, para o Thiago. Uma ótima noite para o Cleito, Gabriel de Melo. Ótima noite, Carlos, César. Ótima noite para vocês. Ótima noite para a Rose Morena. Também para o Gaúcho, né, o Gu. Deus te abençoe, viu, Gu? Ótima noite para o Fred, Pablo Picasso, também para o Joel e para a Rosângela. Que Deus possa abençoar cada um que está ouvindo essa programação. Vamos começar com uma oração para que o Senhor venha nos conduzir, né? Para que essa programação seja para a honra e glória do nome dEle. Então, neste momento, eu me coloco na presença do Senhor para estar orando para este programa e para cada um de vocês que estão ouvindo esta noite de quinta-feira, né? Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento me coloco em Tua presença como Tua filha para agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Primeiramente para pedir perdão pelos meus pecados, Senhor, porque nós sabemos que nós somos falhos, mas sabemos que somos Teus filhos amados, Pai. Coloca a vida de cada um ouvinte que está aqui esta noite, que o Senhor possa abençoar, Senhor, que o Senhor possa ao encontro de cada um, derramando suas mãos misericordiosas, nos cobrindo, nos livrando, Senhor Jesus, de toda a ação do diabo. Pai, onde nós estivermos, o Senhor esteja conosco. Não deixa, Pai, que nós venhamos nos desviar. Não deixa, Senhor Jesus, que nós venhamos esmorecer, que nós venhamos perder o foco, Senhor, mas que nós possamos estar sempre buscando algo que é o Senhor, buscando a Tua presença. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço hoje e sempre. Amém. E sobre as nações da terra, com as Suas próprias palavras, comece a orar. Que o rio de glória do Espírito Santo seja liberado, de norte a sul, leste a oeste, em cada estado da nossa nação. Cada um, jovens, pequenos, crianças, adolescentes, que todos sejam cheios do Espírito Santo, que haja um fluir do Espírito de glória, do Espírito Santo de Deus, pelas ruas das nossas cidades, que a igreja seja resposta às nações, que a igreja brasileira seja resposta às nações, seja resposta às nações, seja resposta às nações. Glória a Deus, né? Que se abram os céus, que nós possamos cada dia mais estar na presença do Senhor, né? É muito bom saber que temos Deus na nossa vida, que nós possamos contar com Ele a cada momento. Então, se você se encontra desanimado essa noite, se você se sente triste, saiba que o Senhor é contigo. O Senhor em nenhum momento vai estar te abandonando. Nenhum momento o Senhor vai estar deixando de cuidar de você, né? Basta você confiar realmente no Senhor, buscá-lo, entregar sua vida a Ele. Saiba que Deus tem o melhor para ti. Quero dar uma ótima noite para o Jota. Jota, é muito bom ter você aqui conosco na Resgate Net. Você está sumido, hein, Jota? Mas é muito bom recebê-lo. Que Deus possa te abençoar, meu amigo, onde você está. Tá? Está no ar o programa Maranata com a Lívia Rocha, falo de Minas Gerais, né? E é muito bom saber que temos amigos, saber que temos uma comunhão, né? Que Deus nos presenteou com pessoas tão maravilhosas, né? E hoje eu sou grato a Deus, né? Porque Deus, Ele me deu a possibilidade, me deu a graça de poder conhecer a cada um dos membros que estão aqui no chat, né? Alguns a gente tem um contato mais próximo, né? Outros a gente fala menos, mas saibam que pode contar comigo, tá? Estou aqui sempre no chat, podemos falar do amor de Deus, estou à disposição para conversar com vocês, tá? Que Deus possa abençoar cada um. E agora vamos continuar a nossa programação, ouvindo este louvor abençoado, que eu dedico para todos vocês ouvintes que estão aqui no chat, tá? Este louvor do Fernandinho foi por amor. Nós sabemos que foi por amor que o Senhor se entregou naquela cruz para nos salvar. Então, este louvor é especialmente para todos vocês que estão no chat. Foi por amor. Glória a Deus! Que música linda, né? Saber que Jesus se entregou naquela cruz por nós, né? Foi por amor, né? E ele não pediu nada em troca. Ele se sacrificou, ele se entregou, ele sofreu todas aquelas dores, perseguição, humilhação por mim, por você. Né? E ele não pediu nada em troca, né? Apenas que nós devemos servir ele, buscar a ele, né? E buscar a ele com todo amor. Sabemos que o Senhor é maravilhoso, maravilhoso para conosco, que nós devemos viver na dependência dele, né? Que maravilha! O chat está animado, né? Chegou o nosso amigo Jota. Eu acho que o Jota, ele é mineiro, né? Ele disse que ele não mora no Brasil, na verdade, né? Mas o Jota tem um jeito muito grande de mineiro, viu, Jota? Uai, sou bom, pão de queijo. Não sei não, viu? Muito bom ter sua presença aqui, meu amigo. Que Deus possa te abençoar cada vez mais, tá? E a todos vocês ouvintes que estão através do aplicativo, que estão pelo Facebook, pelo blog, vocês que estão ouvindo a rádio através também do Instagram, que Deus possa abençoar vocês. Estão todos convidados para estar aqui conosco no chat, se interagindo, fazendo parte dessa família maravilhosa que é Resgate Net, né? Se você quiser se adentrar aqui no chat, é só estar entrando no www.resgatenet.com e vir participar aqui conosco. São todos convidados. Que Deus possa abençoar todos vocês, tá? E hoje eu estarei ministrando uma palavra abençoada que Deus colocou no meu coração. E essa palavra, eu quero realmente que Deus venha falar com cada um de vocês, como falou comigo, né? Às vezes nós achamos que viemos neste mundo para ser servido, né? Sendo que a nossa missão aqui, na verdade, é servir. Então, vou estar colocando mais um louvor e logo mais estarei ministrando a palavra do Senhor. Que Deus abençoe cada um. O tempo de Deus para o milagre, o tempo. tempo de Deus vai se cumprir. O tempo de Deus pras minhas promessas. O tempo de Deus pra minha cura. O tempo de Deus pra me exaltar. O tempo de Deus. Posso esperar. Amém. O tempo de Deus podemos esperar, né? Nós sabemos que há tempo para tudo, né? E o Senhor tem um propósito para cada um de nós, né? Quero dar uma ótima noite para a Mara. Mara, seja bem-vinda, viu? Que Deus te abençoe, tá? A Mara é uma amiga especial que está aqui no chat. Mara, seja bem-vinda, minha amiga, esta noite, aqui no grupo, aqui no chat, viu? Muito bom ter sua amizade. Quero dar uma ótima noite também para o Juan, né? O Juan também sempre prestigiando aqui à noite, sempre estando aqui conosco. É muito bom ter sua amizade, sua presença, viu, Juan? Que Deus te abençoe grandemente, meu amigo. Fique à vontade. Vocês que estão aí no chat, fiquem à vontade para estar interagindo, para estar ouvindo a palavra do Senhor, para estar falando do amor de Deus. Fiquem à vontade, tá? Para também estar conversando. Sabemos que aqui o chat é um momento de interação, um momento onde nós estamos juntinhos para estar em comunhão, né? E também estar compartilhando, né, as graças que o Senhor tem feito, as maravilhas. E também contando um pouquinho da nossa vida, né? Às vezes a gente tá tão angustiado, precisando desabafar com alguém. E aqui no chat vocês estão, ficam à vontade para poder estar participando, tá bom? E vou estar fazendo a oração agora para o momento da palavra. Que Deus possa abençoar cada um. E que esta palavra venha ao encontro de vocês, tá bom? Que Deus abençoe. Estarei orando agora para começarmos o momento da palavra. Senhor meu Deus, meu Pai, Tu és digno de toda honra e toda glória. Que a Tua graça, Senhor Jesus, venha nos alcançar. Pai, te peço, Pai, que o Senhor esteja me usando como instrumento das Suas mãos. Que seja o Senhor falando com os ouvintes dessa rádio, Pai. Que seja o Senhor, Pai, ministrando a Tua palavra. Que o Senhor venha me usar, Pai, com a Tua graça, com o Teu amor. Pai, te peço perdão pelos meus pecados, Pai. Sei que somos falhos, sei que sou pecadora, mas sei, Pai, que o Senhor é misericordioso e que o Senhor tem o melhor para mim. Eu sei que o Senhor, Pai, está me abençoando, que o Senhor está me cobrindo com Tuas mãos. Pai, agradeço a vida de cada ouvinte que está aqui esta noite nesta rádio, Pai. Que o Senhor, Pai, possa, através da Tua palavra, nos mostrar, Pai, o Teu amor. Que a Tua palavra seja para nos orientar, mas que seja também para nos corrigir se for preciso, Pai. Porque nós sabemos que Tua palavra, ela transforma, ela nos guia, ela nos corrige, ela nos instrui, Pai. E que essa palavra essa noite, Pai, seja para nós luz, Pai, para os nossos caminhos. Que nós possamos cada vez mais, Pai, buscar a Tua presença. Em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos para o momento da palavra, que Deus possa nos, me usar, né, como instrumento nas mãos dele para falar com cada um ouvinte esta noite. A palavra de hoje se encontra no livro de Mateus, capítulo 20, ao versículo 28. Repetindo, Mateus 20, versículo 20 ao 28, onde diz a palavra do Senhor: aproximou-se dele enquanto a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, ajoelhando-se e fazendo-lhe um pedido. Perguntou-lhe Jesus: que queres? Ela lhe respondeu: concede que esses dois filhos se sentem, um à tua direita e a outra à tua esquerda, à esquerda do teu reino. Jesus, porém, replicou: não sabeis o que pedes? Podes beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhes: podemos. Então lhes disse: o meu cálice, certamente, há vez de beber, mas o sentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence concedê-lo. Mas isso é para aqueles para quem está preparado por meu Pai. E ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os dois irmãos. Jesus, pois, chamou-os para junto de si e lhes disse: sabeis que os governadores dos gentios os dominam e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será o vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate a muitos. Que palavra abençoada, né? A palavra do Senhor nos mostra a cada momento, né? Nos orienta a cada momento o que o Senhor tem para nós. Então, essa palavra hoje vai ser para cada um de vocês, né? Vai ser para realmente instruir sobre o caminho do Senhor, né? No primeiro ato, percebemos que a mãe dos dois discípulos pediu para Jesus que eles fossem mais aceitos do que os demais. Esta mulher estava cega, pois o Senhor não faz acepção de pessoas. Com isso, com esse pedido dela, criou uma indignação nos outros 10 discípulos. Mas Jesus, com toda a sua humildade e mansidão, explica que o reino terreno escraviza os mais humildes. Os grandes em poder dominam os humildes e exercem autoridade. O grande, por se qualificar o melhor, por ter o melhor carro, ou ter um diploma, ou grandes propriedades, muitas vezes eles são credenciados por aparência. Coloque os bens, o seu eu, em primeiro lugar e menospreza os humildes. No reino de Deus, irmãos, o método de crescimento é servir. Você precisa de uma bacia, você precisa de uma toalha para lavar os pés dos demais. Você precisa renunciar ao próprio eu. Na Bíblia, Jesus mostra que Jesus era experimentado por trabalhos. Não tinha nada nele que chamava a atenção. Não havia nenhuma beleza para que os desejasse. Os que querem ser mais importante, os que querem ser reconhecido, devem entender que precisa servir. Em Lucas capítulo 22, versículo 27, diz a palavra do Senhor: pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Eu, porém, estou entre vós como quem serve. Aqui Jesus nos diz claramente que ele não está inclinado sobre a mesa. Ele é o que serve. Às vezes você é o que serve, porém quer estar no lugar de quem é servido. E no reino de Deus, isto não funciona. Em Filipenses capítulo 2, versículo 5, diz a palavra do Senhor: tende em vós aquele sentimento que houve também em Jesus Cristo, o qual substituindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa a que se deveria aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome. Então aqui a palavra do Senhor diz que Jesus se esvaziou de si mesmo. Ele se fez homem. Esta é a visão que Deus tem para nós. A vida tanto vale para quem é rico ou para quem é desprovido de riquezas diante de Deus. Diante de Deus, quem é rico ou quem não tem riquezas, vale da mesma forma. O mesmo Jesus que morreu para o poderoso, também morreu para o mais pobre. Deixa de ser arrogante. Todos nós estamos encaminhando para a morte. Todo dia nós estamos dando um passo para o fim. Quando você morre, sua altivez cai por terra. Lá você vai precisar da generosidade de alguém para te carregar. Você vai encontrar alguém lá que é desprovido de condições que vai estar te carregando. Então, para que tanta soberba? Se você não tiver Jesus, vai chegar um cara que vai te levar para um lugar onde o fogo não se apaga. Arrogante é discípulo direto de Satanás, pois não reconhece o seu erro. Então, o arrogante não entrará no reino dos céus. Jesus não diz que o grande deve servir, mas sim que o que serve é grande. Se ele dissesse que o grande deve servir, logo que diria seus servos. Mas quando ele diz o que o servo é grande, então os grandes reconhecem os valores dos servos. E reconhece que eles devem servir se quiserem continuar sendo grandes. Os grandes diz, somente nós temos a posição de grande. Então Jesus os confunde dizendo que esta posição os servos também têm, porque eles servem assim como os grandes. Então, meus irmãos, vamos renunciar à visão de querermos ser só servidos. Vamos assemelhar a Jesus, que se fez servos por nós, que se entregou naquela cruz, mas nem um momento deixou de ser grande. Pois sabemos que bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Que esta palavra venha ao encontro de cada um de vocês, que também venha ao meu encontro, para que nós entendermos que somente seremos aceitos no reino dos céus se renunciarmos o nosso eu, se buscarmos cada vez mais o padrão de Cristo, se buscarmos Ele a cada momento, se entregarmos a nossa vida a Ele, se nós nos tornarmos humildes, se nós realmente sermos semelhantes ao Senhor. A arrogância diante do Senhor não tem valia. Os arrogantes não têm lugar com o Senhor. Então que o nosso eu venha cair. E que cada vez mais nós buscamos o Senhor. Nós buscamos estar na presença dEle. E que o nosso eu, essa noite, venha cair em nome de Jesus. Esta é a palavra que eu tinha para trazer hoje. Essa palavra que nos traz para a gente cada vez mais nos assemelhar ao Senhor, querermos sermos servos, né, de servir ao nosso próximo, de cuidar do nosso próximo, de amar o nosso próximo como a nós mesmos. Como eu posso desejar ao meu próximo algo que não seja bom se o Senhor me diz que eu tenho que amar ele como a mim mesmo? Então, que eu possa amar o meu próximo, que eu possa servir o meu próximo, que eu possa servir, né, a Deus. Porque quando eu sirvo ao meu próximo, eu estou servindo diretamente ao Senhor. E que o ID seja cada vez mais presente na nossa vida. E que nós possamos cada vez mais almejar o reino dos céus. Que nós cada vez mais queremos estar nos padrões de entrar nos reinos dos céus. Sabemos que o padrão deste mundo, né, exige outras qualidades, outras qualificações. E que muitas vezes diante do Senhor são qualificações que realmente nos desabonam diante dele. São padrões que nos fazem mentir sobre nossas condições de vida, onde nosso padrão de existência, onde faz com que a gente queira ter o que realmente não podemos ter. Então, que cada vez mais nós possamos estar no padrão do Senhor. Nós possamos estar realmente buscando o Senhor cada vez mais. E esta noite, eu quero estar orando por você que está ouvindo essa mensagem, para que nós possamos renunciar ao nosso eu e que nós possamos cada vez mais ser semelhante ao Senhor, buscar Ele cada vez mais na nossa vida. Senhor, neste momento, Pai, me coloco em Tua presença, Pai, para dizer, Pai, que o Senhor é Deus, que o Senhor é soberano, Senhor, que o Senhor é Deus sobre todos aqui nessa terra, Senhor. Que Tua graça, Senhor Jesus, me alcançou. Que a Tua graça alcançou, Senhor Jesus, cada um ouvinte nessa rádio, Senhor. Pai, que nesta noite nós viemos renunciar ao nosso eu, Pai. Que essa noite, Pai, nós colocamos o Senhor como o único Rei sobre a nossa vida, Senhor. Que o nosso reino seja juntamente contigo, Pai. Que o Seu reino venha sobre nós, Pai. Que Sua vontade seja feita sobre a nossa vida, Pai. Pai, se neste momento, Pai, tiver alguém, Senhor Jesus, que não consegue, Pai, renunciar ao eu, Pai, que o Senhor possa, Pai, e eu encontro essa pessoa neste momento, que o Senhor possa tocá-la, Pai. Que o Senhor possa levar, Senhor Jesus, a Tua graça e a Tua misericórdia, Pai. E o Seu quebrantamento, Senhor. Porque nós sabemos, Senhor, que nós temos que ter um coração humilde. Que nós temos que ter um coração quebrantado. Que nós temos que ter um coração parecido contigo, Pai. Pai, que nós temos, Pai, que cada vez mais buscar a Tua presença. Buscarmos estar na Tua direção, Senhor. Pai, que nós possamos, Pai, Te adorar, Pai, em espírito e em verdade. Que nós possamos, Pai, Te adorar sempre, Pai, e exaltar o Seu nome, Pai. Onde nós estivermos, que nós possamos ser luz ao mundo, Pai. Que nós possamos levar a Tua imagem, Pai. Que nós possamos, Pai, levar a Tua graça. Que o nosso irmão, Pai, ao aproximar de nós, possa enxergar a diferença. E possa querer experimentar deste amor que o Senhor tem para conosco, Pai. Pai, neste momento, Pai, Te peço perdão, Pai, pelos meus pecados, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu entrego a vida de cada ouvinte que está aqui esta noite, Senhor. Pai, neste momento, Senhor, eu entrego a vida, Pai, de cada um, Pai, que está aqui, Senhor. Pai, vá ao encontro, Pai, da Mara. Vá ao encontro da Zuraide. Pai, vá ao encontro do Rafael, Senhor. Vá ao encontro do Daniel, Pai, do Tiago. Pai, entrego neste momento a vida do Cleiton, do Gabriel de Melo, Senhor. Entrego neste momento a vida do Joelson, Senhor, da Morena, do Arthur, Senhor, do Anônimo, Senhor Jesus. Entrego neste momento, Senhor Jesus, a vida, Pai, da Josi. Entrego neste momento a vida da Tatiane, Senhor. Pai, neste momento entrego a vida do Pablo, do Joel, do Nil, Senhor. Pai, vá ao encontro da Cacau, Jesus. Vá abençoando a vida dela, Senhor. Cubra, Senhor Jesus, a vida da Cacau com suas mãos misericordiosas. Pai, vá ao encontro da Rosângela, Senhor. Pai, soberano é o Seu nome. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor. Porque nós sabemos que o Senhor é Deus. Sabemos, Senhor, que o Senhor é um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Pai. Pai, Te entrego, Senhor, a vida de cada um ouvinte aqui que está aqui esta noite. Vá ao encontro do Cleiton, Pai. Vai tocando, Pai, o Teu servo. Que nós possamos, Pai, e querermos viver no padrão de santidade, o padrão do Senhor, e não o padrão dessa terra, Pai. Perdoa, Jesus, os nossos pecados, Senhor. Pai, entrego a vida de cada um, Pai. Que o Senhor possa, Pai, no Seu nome santo, Jesus, abençoar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Se pedirmos, Ele virá. Se pedirmos.

teu adeus. Como aquela mulher do fluxo de sangue que ousou tocar em tuas vestes. Como Zaqueu que ousou subir numa árvore para te ver. Ah, Senhor, nessa hora eu quero chamar a tua atenção para mim, Deus. Ah, o Senhor sabe o que eu preciso, Senhor. Deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu. Diga pra ele, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Olha pra mim, Senhor. Olha. Estamos dependendo do Senhor? Será que nós estamos colocando as nossas vidas na mão do Senhor? Ou será que nós estamos colocando os problemas à frente de todas as coisas? As dificuldades acima de todas as coisas? Ou será que nós estamos nos colocando acima de todas as coisas? Sabemos que o Senhor é o nosso Deus. Sabemos que o Senhor é um Deus de amor e Ele tem o melhor para cada um de nós. Então, esta noite, que você possa realmente buscar ao Senhor, servir a Ele e dar graça realmente pelo que Ele tem feito por cada um de vocês. Vou dando uma passadinha aqui no chat, né? Vou verificar quem está aqui esta noite, né? Quero dar uma ótima noite para Cacau. Cacau, seja bem-vinda, minha linda. Que Deus possa te abençoar grandemente, tá? Que Deus possa te cobrir com as mãos misericordiosas dEle. Quero dar uma ótima noite também para o Arthur. Arthur, Deus te abençoe, viu, Arthur? Onde você estiver, o que você estiver fazendo, saiba que você é amado pelo Senhor, viu, meu irmão? Uma ótima noite para a Luciane Carioquinha. Gente do céu, a Luciane é uma bênção de Deus, né? A Luciane, ela colocou um avatar ali, De Olivia Palito, né, Luciane? E o Gabriel Arcanjo entra com o avatar do Popai. Ai, gente, que bênção, viu? É uma comédia, viu, Gabriel? Todo dia você tá entrando com um avatar diferenciado, viu, Gabriel? Não sei não, hein? O Gabriel é maravilhoso, é um grande amigo que tá sempre participando aqui conosco, né, Gabriel? Que Deus te abençoe grandemente, viu, meu amigo? Fique à vontade para estar interagindo conosco no chat, né? E também a todos que estão ouvindo pelo aplicativo nessa noite. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Não, Gabriel, é porque no chat tem dois Gabriel. Tem um Gabriel de Melo e o Gabriel Arcanjo. Eu estou falando do Gabriel Arcanjo, né? Porque ele entrou com uma figurinha aí do Popeye, né? E o Gabriel de Melo diz para mim poder falar com ele. Gabriel, Deus te abençoe, viu? Gabriel é em Brasília, né, Gabriel? Sempre prestigiando aqui conosco, sempre participando. Que Deus possa te abençoar grandemente, viu, Gabriel? Que você continue sendo esta bênção de Deus. A Cacau disse ali, né? Um velho e um outro novo. Não, Cacau, diante do Senhor, nós somos todos novos, nosso espírito é novo, né? Nunca vamos estar envelhecendo. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, tá? E este próximo louvor eu quero estar dedicando para a Cacau. Cacau, ouça esse louvor especialmente para você, viu, minha linda? Que Deus possa te abençoar grandemente e saiba que você é preciosidade do Senhor, tá bom? Seja sempre bem-vinda aqui ao chat e Deus te abençoe, tá? Aleluia! Louvor especialmente para Cacau, né? Que está aqui no chat da Resgate Net. Que Deus te abençoe, viu, Cacau? O pessoal ficou animado, dançou, né? Muito bom ter a participação de todos vocês. Espero que você tenha gostado, viu, Cacau? Este louvor foi especialmente para você, tá bom? E esse próximo louvor eu quero estar dedicando para uma pessoa muito especial, né, que está ouvindo a Resgate Net através do aplicativo, está sempre participando aqui conosco, quando pode, né, se interagir, ele sempre entra aqui, que Deus possa te abençoar sempre, viu? Eu quero estar dedicando este próximo louvor para o Jean, né? O Jean está trabalhando, que Deus possa te abençoar, viu, Jean? Mesmo ele não estando aqui no chat, que este louvor você possa ouvir e se sinta alegre, porque a presença do Senhor é contigo, tá bom? Estamos no ar com o programa Maranata. Eu sou a Lívia Rocha, falo de Minas Gerais. É um grande prazer estar aqui com vocês esta noite, viu? Quero dar uma ótima noite também para a Cris. Cris, minha linda, que Deus possa te abençoar grandemente, viu? Saiba que você é preciosidade do Senhor. E também uma ótima noite para dois verdinhos, né? Que se encontra ali no chat. Fiquem à vontade para poder colocar o nome de vocês, para poder ser membros, né? E poder estar se interagindo aqui no chat da Resgate Net, viu, verdinhos? Que Deus abençoe a vocês. Então, este próximo louvor estou dedicando para o Jean. Jean, curta esse louvor. Espero que você goste, saiba que é especialmente para você, meu amigo. Que Deus possa te abençoar grandemente e saiba que o amor do Senhor não falha, tá bom? Então, teu amor não falha com Nívia Soares. Aleluia! O amor do Senhor não falha, né? Por mais que nós passamos por tempestades, por adversidades, mas o amor do Senhor não falha, né? E esse louvor foi especialmente para o Jean. Eu peço por gentileza para todos vocês estarem entrando novamente no chat da Resgate, né? Estamos com um probleminha aqui, né? Mas peço por gentileza para vocês estar entrando, www.resgatenet.com, né? Estamos fazendo a retransmissão aqui, né? E peço para que vocês entrem novamente no chat, né? E venham se interagir aqui conosco, todos vocês que estão participando. Clica aí www.resgatenet.com.br, tá? E este próximo louvor eu quero estar dedicando para uma pessoa, né, que está aqui no chat, que Deus possa te abençoar, viu, Gabriel? Gabriel de Melo, né? É um grande amigo, sempre participando aqui conosco. Que Deus te abençoe, viu? Este próximo louvor é especialmente para você. I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. I can only imagine. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus, or in awe of you be still? Will I stand in your presence, to my knees or will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine when that day comes, when I find myself standing inside. I can only imagine when all I will do is forever, forever worship you. I can only imagine. I can only imagine. when all I would do is forever, forever worship you. Muito lindo este louvor, eu dediquei especialmente para o Gabriel de Mello, né, que está conosco aqui no chat da Resgate Net. Que Deus continue te abençoando grandemente, viu, Gabriel? Que Deus possa te cobrir com tuas mãos misericordiosas, onde você estiver, que você continue sendo esse servo do Senhor, tá bom? Este próximo louvor eu quero dedicar especialmente para o Rafael Marcos, também para o Tiago e o Cleiton, que está aqui conosco no chat da Resgate Net. Mas antes eu quero pedir para vocês que estão ouvindo neste momento, que vocês entrem novamente no chat da Resgate, no site da Resgate, né? www.resgatenet, para poder estar atualizando, pois estávamos com um problema, né, na transmissão. E eu peço, por gentileza, que vocês entrem novamente para poder ser atualizado, tá bom? Que Deus possa abençoar, que Deus possa estar sempre contigo, tá? E vamos ouvir, continuar desse programa abençoado, vamos ouvir este próximo louvor, que eu dedico especialmente para o Rafael Marques, para o Tiago e para o Cleiton, né? Que Deus possa abençoar vocês grandemente, onde vocês estão. Sei que vocês são servos do Senhor e Deus tem cuidado de vocês. Então, este próximo louvor de Kleber Lucas, Aos Pés da Cruz, é especialmente para vocês. A prosseguir, e mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, oh, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançarás em ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa. Teu grande amor não cessa. Eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor. Quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio. Descanso no teu poder. Maravilhoso és. Maravilhoso és pra mim. A sua voz ouvir sem poder ver sua face. Infelizmente tive uma queda aqui, a internet, né, interrompeu o louvor. Então estarei dedicando um outro louvor especialmente para o Tiago, para o Rafael, que estão ouvindo a Resgate Net, que este louvor possa o encontro de vocês, tá? Peço desculpa realmente que veio a cair, né? Mas eu vou estar passando um louvor novamente para o Tiago, para o Cleiton e também para o Rafael Marques, que está escutando a Resgate Net, sempre prestigiando aqui conosco. É muito bom estar tendo a companhia de vocês, tá bom? Ouça este louvor que é especialmente para vocês. Louvado seja o teu nome, Senhor. Deus está te dando uma chance nessa noite. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Te entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você. Seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Levanta suas mãos e canta: eu vou deixar na cruz. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Confiamos no amor do Senhor, que Ele pode curar tudo, Ele pode restaurar, Ele pode transformar, né? Porque nós sabemos que é um Deus justo, um Deus maravilhoso, né? E esta noite Ele quer nos mostrar que Ele é conosco, que Ele tem o melhor para nós. Quero dar uma ótima noite, especialmente para Josi. Josi, seja bem-vinda em nome de Jesus, que Deus te abençoe, viu, minha linda? Saiba, Josi, que você é preciosidade do Senhor, viu, minha linda? Seja bem-vinda, fique à vontade aí no chat, tá? A Josi é uma moderadora aqui do chat, sempre participando conosco, sempre apoiando. Que Deus te abençoe sempre nessa obra, viu? Quero dar uma ótima noite também pro Guelo. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Tenha uma ótima noite. Fique à vontade aí no chat, sinta-se em casa, tá bom, Guelo? Venha fazer parte dessa família, né? É muito bom tê-lo aqui conosco. Sempre que quiser participar, fique à vontade. Estamos à disposição, tá? A Resgate Net é uma rádio, que eu costumo dizer, uma rádio missionária, onde tem levado a palavra do Senhor, onde tem anunciado o amor de Deus, né? Que essa rádio continue sendo abençoada e que possa abençoar também a vida de tantos ouvintes, né? Com palavra, com louvores e também, né? Com amor, principalmente com o amor de Deus. Porque quando o amor do Senhor é transmitido, quando o amor do Senhor é passado, né? Logo, né? É sentido essa presença, né? E Deus, ele quer estar presente no meio de nós, ele se faz presente no meio de nós, só que às vezes a gente colocamos as prioridades da nossa acima de tudo, né? E Deus, ele quer somente que nós buscamos a ele, que nós nos entregamos a ele, colocamos ele como centro da nossa vida. Então, que estes louvores dessa noite venham tocar no coração de vocês e que vocês sintam amados pelo Senhor e saibam que são preciosidade do Senhor. Quero dar uma ótima noite também para o Léo. Léo, seja bem-vindo em nome de Jesus, tá? Que Deus te abençoe, onde você estiver, que você realmente possa se sentir amado e abençoado pelo Senhor, tá? Estamos no mar com o programa Maranata. Sou a Lívia Rocha e estamos juntinhos aqui para falar do amor de Deus e compartilharmos, né, de louvores abençoados que venha para adorar, para exaltar o santo nome do Senhor. Então, este próximo louvor vou estar dedicando para todos vocês que estão aqui no chat, tá? Também quero dar uma ótima noite para Isa. Isa, seja bem-vinda em nome de Jesus, tá, minha linda? Uma ótima noite para você, tá bom? E este próximo louvor eu dedico especialmente para todos vocês que estão aqui no chat. Saiba que independente da situação, Deus, ele é Deus e ele tem o melhor para você. Independente do que você tem passado, né? Independente das dificuldades ou de alguma tristeza ou de alguma aflição, saiba que o Senhor, ele é Deus e ele tem o melhor para você, né? Então, que este próximo louvor seja especialmente para todos vocês que estão ouvindo aqui no chat. Vem sobre nós, fogo santo, vem sobre nós, fogo santo, vem sobre nós, fogo santo, santo, santo, santo. A minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra, sua graça me alcançou. A minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra, sua graça me alcançou. Ele me ungiu, oh, ele me ungiu, oh, a consolar todos os que choram, a libertar todos os cativos, anuncia a graça do Senhor. Anuncia a graça do Senhor. Ora, eu preciso de um milagre. Tenha compaixão de mim. Hoje a internet, mais uma vez, não quer contribuir, né? Não quer contribuir, mas não é por isso que vamos deixar de louvar e exaltar o nome do Senhor, né? Se não deu para passar este louvor, estarei colocando um outro para todos vocês que estão aqui no chat, né? E vamos continuar adorando o Senhor. Sabemos que ele merece toda a adoração, toda a exaltação, né? Então, vamos continuar ouvindo esse louvor que seja especialmente para cada um de vocês. Era o verbo, e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Tudo o que foi feito se fez por ele, nada poderia ser feito sem ele. Estava a vida, e a vida, a luz dos homens, essa luz iluminou nas a luz do mundo, né? Esta luz que nos faz enxergar o verdadeiro caminho, né? Porque nós sabemos que o único caminho é o Senhor. E Ele é a luz do mundo. Ele é essa luz que nos faz realmente buscar a Ele, buscar o melhor caminho. Sabemos que o Senhor, Ele tem o melhor para nós. Sabemos que o Senhor, Ele quer o melhor para nós. Então, que nós possamos cada vez mais querer se espelhar e parecer com o Senhor. Em João capítulo 8, versículo 12, diz a palavra do Senhor: Então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Essa palavra é uma palavra que nos traz realmente um grande consolo, né? Em saber se nós vivermos no caminho do Senhor, se nós buscarmos o Senhor, se nós andarmos realmente com o Senhor, nós andaremos com a luz, porque Ele é a própria luz. E nós poderemos, né, experimentar o reino dos céus. Mas se nós não buscarmos o Senhor, não deixar que o Senhor nos oriente, que não deixar que o Senhor nos conduza para o seu caminho, nós com certeza estaremos entrando para as trevas, né? E ninguém quer estar neste caminho, né? A gente quer estar no caminho do Senhor. Nós queremos que Ele seja a luz da nossa vida. Nós queremos que a nossa vida viva seja na dependência do Senhor. Então, essa noite, eu digo a todos vocês que estão ouvindo a Resgate Net, que vocês possam deixar o Senhor ser a luz na vida de vocês, tá? Saiba que o Senhor, Ele tem o melhor caminho. Ele tem o cuidado com você. Ele tem preparado tudo para estar contigo. Então, que esta noite nós possamos cada vez mais buscar a presença do Senhor. Estarei orando agora para finalizar o meu programa. Que Deus possa abençoar a todos vocês ouvintes que estiveram aqui comigo esta noite pelo aplicativo, também pelo Facebook, pelos blogs, ou até mesmo pelo Instagram. Que Deus possa abençoar vocês. Também a todos vocês que estão... A todos vocês que estão aqui no chat, quero dar uma ótima noite também para o Edu. Seja bem-vindo, Edu, em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar grandemente, meu irmão. Então, estarei agora fazendo uma oração e logo mais estarei finalizando com um louvor que eu dedico a todos os ouvintes da Resgate Net que estão ouvindo esta noite. Que Deus possa abençoar cada um. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento eu me coloco na Tua presença como Tua filha, como Tua serva, Senhor, para estar adorando, exaltando o Seu nome. E dizendo, Pai, que o Senhor é Deus, que o Senhor é soberano, que toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor. Pai, neste momento entrego a vida de cada ouvinte, Pai, que está aqui, neste momento Te ouvindo, ouvindo a Tua palavra, ouvindo estes louvores, que estão aqui no chat, Senhor, ou até mesmo pelos aplicativos, que o Senhor possa abençoar e ao encontro de cada um, Pai. Pai, que o Senhor possa, Pai, estar nessa noite quebrando cadeias, Pai. Que o Senhor possa estar libertando o Seu povo, Pai. Pai, se tiver alguém, Senhor Jesus, essa noite com depressão, que o Senhor possa ir ao encontro, Pai, que o Senhor possa estar libertando, Senhor. Sabemos, Pai, que este é o mal do século. Sabemos, Pai, que o Seu povo está sofrendo, Pai. Que o Senhor possa ir ao encontro, Jesus, de cada um neste momento. Pai, entrega o Senhor Jesus na vida, Senhor, de todos, Pai, que estão sentindo, Pai, qualquer tipo de dor, Pai. Que estão passando, Pai, por alguma tristeza. Vai, Senhor Jesus, tocando neste momento. Vai com Suas mãos misericordiosas, Pai. Vai tocando, Senhor. Vai libertando, Senhor. Vai curando, Pai. Se assim for Sua vontade, Pai. Oh, Pai, se tiver alguém com alguma tristeza, Pai, neste momento, que o Senhor possa levar a Tua alegria, Senhor. Oh, Jesus, vai ao encontro, Senhor, de cada um, Paizinho. Vai com Tua graça, com Teu amor, Deus. Confiamos, Pai, que o Senhor é um Deus tão de amor, um Deus de amor, um Deus que tem feito maravilhas nas nossas vidas, Pai. Pai, nos colocamos diante de Ti, Pai. Pedimos perdão pelos nossos pecados, Pai. Sabemos que somos falhos, mas sabemos que o Senhor é um Deus de amor, um Deus misericordioso. E que o Senhor se entregou naquela cruz por mim. Se entregou naquela cruz por cada um que está aqui esta noite, Pai. E cremos, Pai, na Tua misericórdia e no Teu amor, Pai. Oh, Pai, abençoe a vida de cada um, Senhor. Oh, Pai, não deixa, Pai, que nós viemos a nos desanimar. Não deixe, Senhor Jesus, que viemos, Pai, nos desviar, Senhor, mas que nós possamos manter o foco, Senhor, estarmos na Tua direção, Pai, buscando a Tua presença, Senhor. Essa noite, Pai, eu Te peço, Pai, no Seu nome santo, pela vida, Senhor Jesus, da Luciane, Pai. Pai, entrego neste momento a vida da Mara, Senhor. Entrego a vida da Josiane. Pai, entrego neste momento a vida da Zoraide, Pai. Oh, Jesus, vá ao encontro do Edu, Pai. Pai, em nome de Jesus, entrego neste momento a vida do Rafael Marques, a vida do Daniel. Pai, entrego a vida do Cleiton, do Gabriel de Mello. Pai, neste momento eu vou ao encontro da Cacau, da Isa, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, entrego a vida do Joel, do Guelo, Senhor. Oh, Pai, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Pai, entrego a vida do Daniel, Pai, onde ele estiver. Cubra ele com suas mãos misericordiosas, Senhor. Oh, Pai, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, Pai. E que cada vez mais, Pai, nós possamos querer estar na Tua presença, Pai. Que nós possamos renunciar ao nosso eu, Pai. E que o Senhor cresça sobre nós. Pai, que o mais alto para nós seja os Teus pés naquela cruz, Pai. Oh, Pai, toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor. Para o Seu nome santo, soberano. Porque nós sabemos que só o Senhor é Deus. Que toda honra e toda glória pertence ao Senhor. Que Seu nome seja exaltado e glorificado para sempre, Senhor. Oh, Pai, onde nós estivermos colocando as plantas dos nossos pés, Pai, que nós estejamos com o Senhor. Não deixe, Senhor Jesus, que o inimigo, ele venha nos tentar, Senhor. Mas que nós possamos ter o Senhor na nossa presença, Pai. Pai, neste momento eu entrego a vida da Rosângela, entrego a vida do Robinho, Senhor. Entrego a vida de cada moderador, Pai, dessa rádio. Entrego a vida, Senhor Jesus, de cada locutor, Pai, de cada administrador, Pai, de cada membro, Senhor. Neste momento eu coloco em Suas mãos. Pai, não deixa, Senhor Jesus, que o inimigo, Pai, venha tentar destruir a obra do Senhor, mas que nós possamos permanecer firmes, Senhor. Que essa rádio, Senhor, seja cada vez mais abençoada por Ti. Que seja um mecanismo, Senhor Jesus, usado pelo Senhor para poder evangelizar, para poder levar a palavra, para levar louvores, Pai, para a exaltação do Seu nome. Que essa rádio, Pai, seja uma rádio que venha cada vez mais edificar, Senhor Jesus, o Teu nome, Senhor. Que venha, Senhor Jesus, ser usada, Pai, para poder abençoar vidas. Para poder, Senhor Jesus, semear a Tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus que eu oro, Pai. Porque nós sabemos, Pai, que as diversidades são muitas. Nós sabemos que o inimigo, ele vem tentar nos destruir, Senhor. Ele vem, Senhor Jesus, trazer, Pai, ofertas para nós. Ele vem colocar, Senhor Jesus, intrigas, Senhor. E neste momento, Senhor, no Seu nome santo, Senhor, eu renuncio, Senhor. Em Seu nome santo, Pai, eu peço, Senhor, que o Senhor venha, Pai, neste momento, fazer cair, quebrar todas as barreiras, todas as cadeias de intrigas, tudo que o diabo vem tentar colocar no meio do Seu povo, Pai. Que o Senhor, neste momento, Pai, possa fazer com que venha cair por terra, Senhor. Que o Senhor venha nos purificar, Senhor. Que o Senhor venha nos transformar, Pai. E que nós possamos ser semelhantes ao Senhor, Pai. Que a Sua graça esteja presente no meio de nós, Senhor. E tudo que o inimigo tem colocado, Pai, no meio do Seu povo, neste momento bate retirada em Seu nome santo, Jesus. Santo Jesus, que bate retirada neste momento. Que todo mal, que toda destruição, que todo pecado, que toda a ação do diabo neste momento caia por terra, Senhor. E que Sua graça, Jesus, que Tua misericórdia e Teu amor se faça presente no meio de nós, Pai. Nós sabemos que nós devemos ser povo unido, Senhor, porque nós devemos estar na Tua presença. Nós somos igreja do Senhor e como igreja do Senhor nós devemos estar em união, porque o Senhor mesmo disseste, Senhor, que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, Senhor, que a cada momento nós possamos enxergar no nosso próximo o Senhor, a Tua semelhança, Pai. Porque nós sabemos, Pai, que o nosso próximo tem a Sua imagem, assim como eu tenho, Senhor. A imagem de amor, a imagem de misericórdia, a imagem, Senhor Jesus, e semelhança da Tua bondade, Senhor. E que nosso próximo, Senhor Jesus, seja cada vez mais semelhante também ao Senhor. E que juntos nós possamos, Pai, estarmos buscando a Tua presença, a Tua face, Senhor. Esperando o momento que o Senhor estará buscando a Tua igreja, Senhor. E nós queremos ser a Tua igreja, Senhor. Nós queremos ser o Teu povo, Pai. E o Senhor venha reinar sobre nós. Pai, neste momento, Pai, eu agradeço o Senhor por tudo, Pai. Agradeço, Senhor Jesus, porque o Senhor tem me livrado de todo mal. Senhor, eu agradeço o Senhor, Pai, por mais que eu tenha passado por algumas dificuldades. Nessa semana, o Senhor mesmo sabe, eu vir a sofrer esse acidente, mas eu sei que o Senhor esteve comigo. O Senhor me livrou de algo maior, Senhor, algo pior, Jesus. E o Senhor me segurou, Pai. E eu agradeço o Senhor, Pai, que mesmo o Senhor Jesus passando por essa dificuldade, o Senhor tem cuidado de mim. Assim como eu sei que o Senhor tem feito também, o Senhor tem cuidado da vida dos meus irmãos, Senhor. Tem cuidado da vida do Teu povo, Senhor. Que por mais que venha, Pai, algum acidente, por mais que venha alguma tristeza, por mais que venha alguma adversidade, por mais que venha, Pai, qualquer tipo de situação que não agrade o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada, Jesus, porque a tua graça nos alcançou, Pai. Por isso que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Se o Senhor tocar meus olhos, eu verei a tua face. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor eles correrão pra ti. E se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente teu, totalmente teu. E se o Senhor tocar meus olhos, se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão pra ti. Se o Senhor se o Senhor tocar os nossos olhos, se o Senhor tocar o nosso, nossa face, se o Senhor tocar o nosso corpo, se o Senhor nos tocar, nunca mais seremos o mesmo. Nós seremos novas criaturas, nós seremos purificados, nós seremos transformados, nós seremos realmente parecido com o Senhor. Então, que esta noite, que cada vez mais, nós possamos abrir o nosso coração e deixarmos o Senhor tocar em nós, purificarmos, transformarmos, restaurarmos, e que cada dia mais nós possamos estar estando na presença do Senhor, voltando à essência do primeiro amor, de quando nós o aceitamos, quando nós o reconhecemos como único na nossa vida. Então, que este louvor venha falar com você. Deixa o Senhor falar contigo. Deixa o Senhor te mostrar que Ele quer te purificar, que Ele quer te transformar, que Ele quer te restaurar, e Ele quer que você seja modificado, que você tenha o padrão do Senhor, o padrão de Cristo. Thank you. Aleluias, glória a Deus, né? O Senhor nos tocar, nunca mais seremos o mesmo. Estou finalizando o programa Maranata. Que Deus possa abençoar cada você ouvinte que esta noite esteve presente comigo, esteve se interagindo, que esteve aqui conosco, sempre participando, tá? Que Deus possa abençoar vocês, que Deus possa abençoar a todos os ouvintes que estão pelo aplicativo, pelo Facebook, pelos blogs ou até mesmo pelo Instagram. Que Deus possa te abençoar. Eu agradeço, Edu, pela sua amizade, tá? Que Deus possa te abençoar. É muito bom ter a presença de todos vocês aqui, tá? Quero dar uma ótima noite para a Luciane, uma ótima noite para a Mara, para a Josiane, para a Zoraide. Zó, que Deus te abençoe cada vez mais, viu, minha amada? Uma ótima noite para o Edu, Daniel, Cleiton. Ótima noite para você, Gabriel, para o Rick. Deus te abençoe, viu, Rick? Ótima noite para o Arthur, para a Isa, para o Juan, Joel, Gelo, Gabriel Arcanjo. Ficam na paz do Senhor. Que Deus possa abençoar vocês grandemente, onde vocês estiverem. Uma ótima noite também para a Rosângela Maia, né, que está pelo aplicativo. Ótima noite também para o Robinho. Que Deus abençoe você também, tá? Que você continue sendo instrumento nas mãos do Senhor. E todos os ouvintes que estão pelo aplicativo. Que Deus abençoe vocês. Tenham a noite, né, em paz. Um levantar amanhã abençoado. E já um final de semana também na presença de Deus. Que Deus possa cobrir vocês com as suas mãos misericordiosas. E este último louvor é um oferecimento da Rosângela Maia, né? Brother Music, Eu Preciso Tocar. E ela dedica para todos os ouvintes da Resgate Net, para todos vocês que estão aqui no chat. Ouçam esse louvor especialmente. Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor. Alguém tem a solução para o meu sofrer. 12 anos se passaram e o meu sangue continuava a perder. Quase à beira do abismo, nada, nada me sobrou. Gastei tudo o que tinha e nem isso me adiantou. Mas ouvi